nossa família. Família. Felicidade bateu no peito, foi difícil conter. O sonho que eu vi crescer e desenvolver foi bater e valer. DSP, quem criticou, mordeu a língua. Se espalhou que nem uma epidemia. É nossa cria, que nem um beicel passa batido. No poder dessas palavras eu te mostro a verdade em um livro. Deus te dá vitória, também o livre-arbítrio. Escolha seu caminho, a verdade ou o abismo. A família vem crescendo, eu vejo falha sim. Deixa cair jamais, nosso dever. Enfim, aqui a minha parte eu tô fazendo. Favelado sempre unido, os pins segue assim, sim. DSP que se formou não por acaso, enxame. Um sonho nunca morre, unidos somos mais. Um por todos, Deus por nós e o rap nos traz uma força capaz. Me vi envolvido, benção e maldição no poder do livre-arbítrio. O que posso sei, do que não posso vigiei. Não convém, descartei, nem tudo que é bom faz bem. Assim prossegue, o nosso clã evoluiu, só quem viveu viu. Desenvolve o ministério, atividade, mete as caras. Obra é grande sem parar, ideia certa não falha. Mais um que sai pra pista, mais um TS transformado pra causar estrago. Os bens segue assim, sim. Terrorista do sistema até o fim, sim. Junto com os mano no controle, Halloween, sim. É o rap mudando história. Os mesmos mano, outras ideias. Os fim segue assim, sim. Terrorista do sistema até o fim, sim. Junto com os mano no controle, Halloween, sim. É o rap mudando história. Os mesmos mano, outras ideias. Já tem a milhão no que eu estou, é na presença. Querendo cada vez mais firme excelência. Buscando a palavra do Senhor para cantar. Lembrando lá dos manos que veio para ficar. Meus mano, outras ideias, cada novo amanhecer. A cada relato, um testemunho pra você. Por tudo que passei, eu nunca desisti. Não, não. O clã DSP, a família evoluir. Na quebrada eu registrei, sistema é assim. Se marcar o cão, traga a cova já. É mais um fim, enfim, é bom pra mim. Sublimes assim, os beats segue assim, sim. Nova história, nova vida, pensamento no futuro. Acredite, eu acredito, pois em Cristo eu posso tudo. Do passado já não vivo, pois firmeza hoje estou. Mais um TS restaurado, Thiago embaixador. Pregar, representar, essa é nossa missão. Fazer com que a palavra vá de encontro ao coração. Viemos pra somar, mais um gomo na corrente. DSP é a família, firme e forte, segue em frente. TS otimista, com garra pra vencer. Pois na volta de Cristo o mal não vai prevalecer. Somando com meus manos, vou lutar até o fim, Thiago embaixador e apóstolos MCs. Os bens segue assim, sim. Terrorista do sistema até o fim, sim. Junto com os mano no controle, Halloween, sim. É o rap mudando história. Os mesmos mano, outras ideias. Os bens segue assim, sim. Terrorista do sistema até o fim, sim. Junto com os mano no controle, Halloween, sim. É o rap mudando história. Os mesmos mano, outras ideias.